DJ Bruno Prado. O mágico dos beats. Teri deed cho rab di deed ho je, jo vi tak da ohi murid ho je, haj kare jo ono vi rokna ki, haj ono Quero ver se tu aguenta ir na casa do DJ. Você conheceu o menor, vai querer mais uma vez. Fica de quatro, pei, pei, vira de lado, pei, pei, tudo fracassado, pei, pei, pei, pei, pei, pei. Fica de quatro, pei, pei, vira de lado, pei, pei, tudo fracassado, pei, pei, pei, pei, pei, pei. Fica de quatro, pei, pei, vira de lado, pei, pei, tudo fracassado, pei, pei, pei, pei, pei, pei. Pei, fica de quatro. Eu quero ouvir se tu aguenta, tu aguenta, tu aguenta aí na casa. Como possa do DJ. É o DJ Bruno Prado. O mágico do beat. Eu quero ouvir se tu aguenta aí na casa do DJ. Você conheceu o menor, vai querer mais uma vez. Fica de quatro, pei, pei, vira de lado, pei, pei, tudo fracassado, pei, pei, pei, pei, pei, pei. Fica de quatro, pei, pei, vira de lado, pei, pei, tudo fracassado, pei, pei, pei, pei, pei, pei. Fica de quatro, pei, pei, vira de lado, pei, pei, tudo fracassado, pei, pei, pei, pei, pei, pei. Pei, pei, pei, pei. Fica de quatro. Como força do DJ.